de lá com essa Laura. Venha de lá, venha com Vale, mas só não venha com essa história que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro, não tem! Bote aí! É. Bote aí, bote aí, bote aí! Bote aí! Bote aí, bote aí! Diga, mano, velho! Eu tô com a conta do telefone, a outra conta, conta de água. E essa conta tá atrasada. E o que eu te conto é só uma conta do meu desespero. De não ter dinheiro. De não ter dinheiro. De não ter dinheiro, não tem. Bote aí, bote aí, bote aí. Bote aí, bote aí, bote aí. Bote aí, bote aí. Bote aí, bote aí, bote aí. Bote aí, bote aí, bote aí. Vinha de lá com esse hot. Vinha de lá com essa Laura. Venha de lá, venha com Vale, mas só não venha com essa história que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Não tem. Conta de água. E essa conta tá atrasada. O que eu te conto é só uma ponta do meu desespero. De não ter dinheiro. De não ter dinheiro. De não ter dinheiro. Não tem. Bote aí. Bote aí, bote aí. Bote aí. Bote aí, bote aí. Essa é a música do desempregado. Bote aí. Bote aí, bote aí. Essa é pra galera da pipoca, a galera do isopor. Bote aí, bote aí.